Ezequias se levantou com fé no Senhor. Ele clamou: santificai a casa, purificai. O povo em adoração se unirá. Os levitas se reuniram com alegria, se consagraram. Tiraram a imundice para o altar, a vida em serviço. Ó Senhor, escuta a nossa voz, traz renovação, faz de nós teus nós, sacrifícios de louvor, com gratidão. Te adoramos em sincera união. O sangue foi derramado, um pacto de amor, um povo restaurado. Com harpas e trombetas louvamos a ti, na tua presença queremos existir. Corações quebrantados, unidos em paz. Deus de Israel, em ti sempre seremos mais. Ó Senhor, escuta a nossa voz, traz renovação, faz de nós teus nós, sacrifícios de louvor, com gratidão te adoro.